Vem de um lugar chamado Flores, esta ciranda de tantas cores, vem nos aliviar as dores, os maus olhados, os dissabores. Ó cirandeiro, cirandeiro, que faz ciranda o tempo inteiro, só por folia, só por amor. Vem de um lugar chamado Flores, esta ciranda de tantas cores, vem nos falar dos provadores, dos bem-amados, dos benfeitores. Ó cirandeiro, cirandeiro, que faz ciranda seu lugar chamado Flores, tudo era movimento, tudo era dança. Os rios, as pedras, o vento, a terra, as pessoas, os animais, as plantas. Ah, Flores dançava. E por isso, tudo era bonito, alegre. Mesmo com algumas dores e dissabores naturais da vida, dançavam-se as soluções. Calmaria, tranquilidade, bem-querer. Tudo dançava e, dançando, se cuidava e se mantinha a vida naquele lugar. És tão linda, ó, minha terra. Vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. flores, havia uma árvore gigantesca que dançava com suas amigas borboletas. O homem, sorriso feliz, se alegrava por ser o cuidador da senhora árvore e cantava e dançava todos os dias para que ela continuasse emanando sua beleza por flores. Terra, corpo, terra, chão, sementes dançam, despertando a canção da terra. Senhora árvore do chão fecundado, dança com seus galhos de mãos dadas, com as borboletas. Veio te ver. Faz um ventinho, amendoeira fofinha, e quem bem cedinho veio te ver. Amendoeira risonha, cheia de sombra no ventre. Abre a saia, balança pra lá. Abre a saia, balança pra cá. Dança pra se mostrar. Abre um sorriso sempre. E a gente olha pra cima, entre galhos, entre dentes, deixa o sol entrar. Abre um sorriso sempre, que a gente olha pra cima, entre galhos, entre dentes, deixa o sol entrar. Abre a saia, balança pra lá, abre a saia, balança pra cá. É circular a palma da mão, é circular a solidão, o silêncio, a partida, o sim ou não, o cordão, o grão da vida e a missão de chegada e saída. É circular, é circular a folha no vento, é circular o tamanho do tempo, é circular. O novo, a mãe, coração, som da vida, o girassol, a leitura do disco e a visão da maior das estrelas. É circular. A semente da terra é serpente na chaminé, a aldeia da gente, pajé, presidente. É circular. Brincadeira de roda é a tendência da moda, é adormece e acorda o mundo da volta. É circular. A solidão, o silêncio, a parte do sim ou não, o cordão, o grão da vida e a missão de chegada e saída é circular. A semente da terra é serpente na chaminé. A aldeia da gente, pajé, presidente, é circular. Brincadeira de roda é a tendência da moda. É adormece, acorda, muda, volta, é circular. Circula pelas rodas de samba, assim como faziam os nossos pais, e ter cada vez mais a certeza da canção que ouvi tempos atrás. A saia da baiana é o pandeiro e o cafuné. A sequência da lua que muda a figura é circular. A dor de todo pelo é a palmilha que encaixa o pé. Sendo fraco ou forte, a vida e a morte é circular. A semente da terra é serpente na chaminé. A aldeia da gente, pajé, presidente, é circular. Brincadeira de roda é a tendência da moda. É adormece, acorda o mundo da... Certo dia, porém, um raio ruidoso caiu sobre a senhora árvore, que começou a pegar fogo. O homem, sorriso feliz, dominado pela beleza destruidora do raio, se viu livre, como se sua missão estivesse chegado ao fim. Imaginando que a senhora árvore secaria de fora para dentro, pensou que era o momento de cuidar de si mesmo. Perdeu o sorriso. Parou de dançar. Virou homem sem sorriso. Indo em busca de criar sua própria dança, sozinho, acabou deixando, sem se dar conta, um lugar chamado Flores para trás. Ele andou, andou, andou, e foi se esquecendo de quem era e de onde viera. Transformar o sentimento. Não se reconhecia mais, nem sabia interpretar aquilo que os sentidos adormecidos teimavam em querer despertar. Tanto é que nem percebeu que estava sendo seguido pela borboleta Brisa, Brisa, amiga da senhora árvore. A semente se transforma em árvore. A lagarta vira borboleta. E o vento vai contando a história. Sem perceber, a gota se transforma em o amarelo vai ficando verde. E o tempo vai contando a história. Sem perceber, os olhares vão virando flores. As estrelas vão virando. E a gente muda de dentro pra fora. Se transforma em dúvida. Os braços vão ficando livres. E as ondas vão contando a história. janela se transforma em sonho. E as folhas vão contando a história. Pessoas vão ficando próximas. Os chinelos vão ficando gastos. E as pedras vão contando a história. Sem perceber, os amigos vão ficando. Vai ficando largo. E a gente muda de dentro pra fora. Pessoas vão ficando próximas. Os chinelos vão ficando gastos. Os amigos vão ficando velhos. O sorriso vai ficando largo. A semente se transforma em vira borboleta. Sem perceber, e a gente muda de dentro pra fora. Sem perceber, a gente muda de dentro pra fora. Sem perceber, a gente muda de dentro pra fora. Girafa nunca vira cambalhota. Admira quem vira e faz cara de idiota. Girassol, gira, girassol, jura que gira. Cambalhota ele não vira, o mundo é que gira. Ele só mira o mundo girar. Gira lá, lá, gira, gira-se. Se gira, gira, mundo, mundo gira devagar. Girafa nunca vira cambalhota. Só inveja o girassol que jura que virou. Cambalhota ele não vira, ele só o mundo mira. Girassol é giramundo e foi o mundo que girou. Gira dó, dó, gira, gira, ré, ré, gira, gira, mi. Mi gira, gira, fa, fa, gira. Girafa nunca vira cambalhota. Admira quem vira e faz cara de idiota. Girassol, sol, gira, girassol, jura que gira. Cambalhota ele não vira, o mundo é que gira. Ele só mira o mundo girar. Gira lá, lá, gira. Gira-se, se gira, gira, mundo, mundo gira devagar. Girafa nunca vira cambalhota. Só inveja o girassol que jura que virou. Cambalhota ele não vira, ele só o mundo mira. Girassol é giramundo e foi o mundo que girou.

deixa eu ver, deixa eu tocar. Ficou ainda mais paralisado. O senhor velho menino e a borboleta Brisa convidaram-no para dançar, pois assim ele poderia reconhecer a si mesmo e a vida rebrotaria nele e em flores. Então eles cantaram e dançaram. Eu sou luz, alegria, na canção a girar. De todo dia no ritmo do ar. Alegre eu danço para celebrar. Alegre eu danço para celebrar. Danço a tristeza para alegrar. Em vão. Porque o homem sem sorriso não se entregava à dança, não se permitia. Ainda sentia uma angústia. A borboleta Brisa e o senhor velho menino, perspicazes e dançantes, sopraram ao homem. É só silenciar seu coração, porque assim você percebe a vibração da música e o movimento acontece. Borboleta Brisa, generosa que é, trouxe consigo algumas crianças que chegaram para dançar com ele. Então, eles cantaram e dançaram. Eu sou luz, alegria, na canção a gira. Ah, na dança de todo dia, no ritmo do ar. Alegre eu danço para celebrar. Alegre eu danço para celebrar. Danço a tristeza para alegrar. Todo dia é dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Sempre é tempo de dançar, celebrar, ser, estar. Só brincar, se jogar, celebrar, ser estar, só brincar, se jogar. Ele foi assim, se lembrando da criança que ainda é, e sem perceber, sorriu e dançou. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia, todo santo dia. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia, todo santo dia. Eu quero mais é paz interior, pra repartir com quem olhar pra mim. Eu quero mesmo é cultivar o amor, ver um tantão de flor no meio do meu jardim. Quero abraçar nossa mãe natureza, que é rainha de toda beleza. Olhando a lua, o mar, os vegetais, a gente aprende mais a ter maior firmeza. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia, todo santo dia. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia, todo santo dia. Quero guiar o meu pensamento, redescobrir todo o meu sentimento, ter na memória a verdadeira história, que o rei da glória traz a luz do tempo. Ter na memória a verdadeira história, que o rei da glória é a luz do tempo. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia, todo santo dia. Eu quero paz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia, todo santo dia. Eu quero amor, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia, todo santo dia, santo dia, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Eles dançaram tanto que quando se deram conta estava em volta da senhora árvore, que sorria ao sentir as cócegas que seus amigos borboletas faziam. Foi quando o homem, que voltou a ser sorriso feliz, percebeu que o fogo que atingira a árvore transformou alguns de seus galhos em lindos cristais d'água que refletiam a pureza da criança que sempre o acompanhou. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo. Sem chão, sem teto, sem contato com o ar,

se por minha maldade, a mentira e a falta de crença. Que passe por mim, olho grande. Que passe por minha má sorte. Que passe por minha inveja, discórdia e a ignorância. Necessidades, beijo.